quer. Piso quadriculado, cimentado ou assoalho. Liso, esse é o cenário necessário para os vários guerreiros do beat começarem o combate. Sem maldade, pura competição de habilidades. No centro da cidade ou nas partes mais afastadas. Festas abarrotadas, sem tretas e sem porradas. Eu gosto dessa parada, respeito a rapaziada que há quase 20 anos permanece intocada. Pela mídia ou pela moda, uma roda não se compra, não se vende. Muita gente não entende ou se dá conta do quanto é valiosa a nossa cultura, as raízes são profundas e a bosta flutua em volta, em forma de pés de barro e lagartixas. Embalo de oportunistas fazendo pose na pista. Eu aposto todas as fichas e fecho com eles, os reais, verdadeiros e honestos. Então dane-se o resto, a arte prevalece. Meu nome é Paulo Napoli, isso não é um teste. Reconheço os elementos, elementos somos nós. DJs and MCs, grafiteiros e b-boys. Reconheço os elementos, elementos somos nós. Reconheço os elementos, elementos somos nós. DJs and MCs, grafiteiros e b-boys. Reconheço os elementos, elementos somos nós. Piso no piso como quem não quer nada. Se enganou quem achava que minha rima tava de perna quebrada. Te apresento uma rima se não entende o que eu digo. Amigo, essa aqui é rima, rima, esse é meu amigo. Perigo quando eu tô com o mic na mão. Se você não comeu nada, vai ter convulsão. Então, preste atenção, tem b-boy no chão. Rodando, provando e comprovando a tradição. Desde o tempo de aspirante do Nelson, é assim. Nino Brown, funkcia, baratos e afins. Então deixa pra mim que eu divulgo o trabalho. Positivo b-boy no chão e não de agasalho. Eu não me atrapalho, o lance é extraordinário. Qualquer lado, a São Bento é o fim do itinerário. Reunião de quem? Dança e dança bem. Rasgo quadriculado e não tem pra ninguém. Footwork de primeira pra manter a real. Dos b-boys de Nova York e os da minha capital. A BR define a expressão da dança na rima. Aos mestres que no piso fazem mudar o clima. É tipo assim, original como a backspin. Não tem fim, academia é pra mim. Racha de carro é coisa de playboy. Racha na roda de break é coisa de b-boy. Fazer parte de tudo isso não é só gostar. Tem que viver, sentir, amar e respirar. Hoje eu troco a palavra sangue pelo hip hop. Corre na minha veia, ultrapassando o pop. Que nem a natureza, tem quatro elementos. Tão foda quanto um gol de placa é o molho de vento. No rolê, na roda, no visual ele capricha. Tem mano disfarçado que na real é lagartixa. Estilo pra mim é b-boy que tem talento. Usa tênis puma no dia do casamento. Falo tanto do bagulho, gosto, ele merece. Vou responder por fazer apologia ao rap. Minha rima gira de cabeça sem sair do pit. Tio Fresh é da velha escola que nem o Beat Street. Vai, na palma da mão, não se cansa. Rap é minha música, rap é minha dança. Reconheço os elementos, elementos somos nós. DJs and MCs, grafiteiros e b-boys. Reconheço os elementos, elementos somos nós. Reconheço os elementos, elementos somos nós. DJs and MCs, grafiteiros e b-boys. Reconheço os elementos, elementos somos nós. São Paulo 984 explode o movimento. Break chega pra ficar dominando a São Bento. Um lugar onde tudo se resolve no racha. B-boy como um guerreiro, chão, campo de batalha sem falha. Ele executa movimentos precisos, passos bem combinados. Em diversos estilos, o pop lock, up rock, giro de costas ou bug. Footwork e o freeze completa o power move. Em toda roda de break eu vejo variedade. Aqui tem homem e mulher, não tem limite de idade. Muita habilidade, consciência e cultura são os três alicerces da hip hop estrutura. E a cada dia sua base vai ficando mais forte. Quatro elementos mantém viva a nossa história, que teve início há mais ou menos 30 anos atrás. Do início de 70 até os tempos atuais. Ideologia de paz é a mesma de sempre. União faz a força e o movimento segue em frente. Vamos, que o som não pode parar. Sou a Quintec, a BR, a CA, DMA. Reconheço os elementos, elementos somos nós. DJs and MCs, grafiteiros e b-boys. Reconheço os elementos, elementos somos nós. Reconheço os elementos, elementos somos nós. DJs and MCs, grafiteiros e b-boys. Reconheço os elementos, elementos somos nós. Morro como herói, sem saber se de algo valeu minha luta. Mesma de ontem, nome do pai, do filho, do espírito de Niterói. Santo, não é a mamãe, fundamentos e princípios. Senti como Roy, a roupa do rei de Roma não vem ao caso. Mas talvez no caso isso faça com que pense bem. Melhor ainda que os últimos lançamentos que até que dói. Há mais de 10 anos de espera da Calói. As velhos títulos que MC se constrói. Leroy, no chão pra que se apoie. Elemental, meu caro b-boy. Get to the side of the break.